chamando! Alô, Lopareter chamando! Nina! Pera! Não precisa gritar não! E aí, onde é que a gente vai comer? Já decidiu? Uai, Vudu, pensei nesse restaurante aqui, mas ele parece meio chique, né? O que você acha? Oxe, vamos lá! Na pior possibilidade, acho que tem muito prato pra lavar. Diretamente do milênio passado, aqui é o Mileniato, onde qualquer um pode comer, quer dizer, tudo pode acontecer. Sejam bem-vindos ao podcast mais gourmet da internet, eu serei seu pré-host. Na seleta carta do chefe de hoje, você terá a oportunidade de degustar uma experiência disruptiva no seu olfato, paladar e audição. Confira. Nossa host Marina é um produto orgânico para servir mal passado. Notas de calmaria, mas um retrogosto ácido. Harmoniza com amigos. Mantê-la em local fresco e seco, mas longe de rum. Daniel é um mestiço rústico com pelagem natural e orgânica. Harmoniza bem com cerveja de fermentação abaixo de 14 graus e pele suína flambada com limão. Tiago é um misto de homem orgânico e máquina da morte em dois pães, servido com sangue, suor e fertilidade. Acompanha vacilo e picles artesanal, além de molho fator 8 da casa. Faguto é um geógrafo ao molho de sarcasmo e ironia. Acompanha crosta desconstruída de rock pauleira em caldo reduzido de Nouvelle Cuisine, harmoniza com palavrão. Já o Vudu Reverso é forjado manualmente por freiras cegas, manetas do Himalaia da Bahia, e harmoniza com aquela sogra de rim saudável. O produto exala notas de um apetitoso eflúvio presenteiro e apura capacidade de autossilasquência. Vamos comer um hambúrguer? Antes, esse simples pedido era seguido de um vamos cheio de vontades e água na boca. Hoje em dia, ele é seguido de qual tipo? Artesanal ou não? Vai ter molho especial? E aquela geleia de frutas silvestres colhidas na noite de luar de outono? A simplicidade foi sobreposta por uma série de características sofisticadas, escondida na desculpa de melhores ingredientes para sua satisfação. Melhores ingredientes. A definição tão vaga de qualidade. A barraca de pastel da feira tem produtos naturais, frescos. Seus itens são confeccionados no dia. Os temperos são os melhores, mas não é gourmet. E o que é gourmet? É o que a gente vai discutir hoje aqui no cast. Esse produto audiovisual é de alta qualidade. Temperamos com discussões encorpadas de qualidade, salpicamos ironia e bom humor. Por favor, consumir sem restrições. E, muito importante, ele não contém glúten. O que é gourmet, minha gente? Você quer uma definição gourmet? Ou você quer uma definição popular? Gourmet é o nome que você põe no trem pra ele ficar mais caro. É, geralmente é tudo aquilo que eu quero comer, mas não consigo pagar. Ótima definição. Cara, geralmente é tudo que eu mais odeio. Se você for olhar a definição original do gourmet, ele é um ideal cultural, é associado com a arte da culinária, normalmente, mas com a arte da boa comida e da boa bebida, da haute cuisine. Eu não sei como é que pronuncia essa desgraça, mas é alta cuisine. Haute cuisine. Haute cuisine. Eu não consigo fazer o bico. Haute cuisine. Assim, do cuisine. Antes desse processo de gourmetização... Gourmet era um restaurante que tinha alta qualidade, reservado aos paladares mais avançados e experiências sublimes. Mas isso virou uma baboseira hoje, vamos combinar, né, galera? Mas assim, você tá falando só de restaurante? Não, acho que valia pra quase tudo, assim, que era algo que era feito de um modo mais profissional e artístico pra atrair público. O termo surgiu mesmo, foi pra descrever restaurantes. Ele surgiu pela primeira vez foi num livro do gastrônomo francês Brillat Savarin. Vou chamar Brillat Savarin. É Brillat Savarin. Brillat Savarin. Juro que eu tô falando isso com um pênis na minha boca. No francês da Bahia. A fisiologia do rosto. Em 1825 foi quando surgiu esse troço. Cara, eu posso cagar um pouco de regra aqui? Pode. Pode, Fagotto, por favor. Você é o especialista da vez. Cague. Entre aspas, né? É o profissional mais amador que você respeita. Fagotto, pra quem não sabe, ele é formado em gastronomia? Eu sou formado em geografia e eu fiz um curso no IGA de gastronomia, que é praticamente um curso tecnólogo. Eu não cheguei a fazer um bacharel. Ok, então coloque seu monóculo e, por favor... Colocando meu monóculo aqui só um segundo. Cara, a definição de gourmet nunca foi sobre a comida, né? Assim, em sua raiz. A definição de gourmet era sobre a pessoa. É uma pessoa que gosta de harmonizar as comidas e as bebidas. Então... gourmet é isso, sempre foi a pessoa em si. Aí, com toda essa cozinha contemporânea que a gente tem hoje, a palavra foi ressignificada, né? Gourmet hoje em dia é sobre a comida, não é mais sobre a pessoa. E assim, é muito vago, então eu não gosto porque o termo gourmet hoje em dia já não define nada, sabe? Basicamente, essa é a minha opinião de merda. Não, define, comida cara. Sim. Não, comida não, serviços caros. Eu acho que hoje em dia, essa ideia de, por exemplo, o nome é Almanach de Gourmand. Gourmand seria o cara que come pra caralho, né? Gourmand vem de glutão, né? E hoje em dia, o gourmet e o gourmand são termos antônimos, assim. O gourmet é o afrescalhado e o gourmand é o que come e foda-se, né? Sim, inclusive já tá tendo, ao contrário da gourmetização, já tá tendo o movimento gourmand também, né? Que é praticamente a adolinização da gastronomia. É o que eu chamo de, no termo técnico, né, em francês, é nós. É nós. Eu digo, obrigado, senhor, cara. Eles estão fazendo a gourmandização, né, da comida. Ou seja, eles vão pegar, por exemplo, o nosso hambúrguer, que era um hambúrguer de trailer, podrão, aí transformaram no artesanal, vão voltar a transformar em podrão. Só que agora vai ficar o podrão, cara. Eu acho que o movimento é mais em casa, sabe? Tipo, a pessoa em casa fazer a coisa que seria cara, mas em casa fica bem mais barato. Assim, é um movimento mais caseiro, pelo que eu li. E, na verdade, se a gente for parar pra pensar, tudo vira nicho de mercado, né? A ideia de gourmet é um nicho de mercado. É uma ideia de falar assim, esse mercado é diferente dos outros mercados. O cara que faz um sanduíche com peido de baiacu, ele é o gourmet. Agora, o cara que faz um sanduíche naquela chapa que não é lavada desde 1985, esse cara é o gourmand, sabe? É mais como definição do que como nicho. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Você lembra do filme A Vingança dos Nerds? Sim. Tinha um burger. Tem uma cena onde ele faz hambúrgueres pra galera e ele faz o formato do hambúrguer no sovaco dele. É isso, cara. Comida boa. Meu Deus, boa. Não. Limite, velho. Comida tá, raiz. Mas... É comida raiz, boa, feita de forma artesanal, sem nenhuma preocupação com qualidade. Isso aí eu já faço há muito tempo, meu filho. Eu já sou profissional. Já perdeu três rins nessa comida super saudável que ele faz. Pois é. Eu fiz um pacto com o demônio e vendi três rins meu, rapaz, pra poder fazer essa comida aí. Eu garanto que esse aí, quando morrer, ainda vai estar com um sorriso no rosto falando valeu a pena. Deixa eu explicar pra quem não sabe, ou chegou hoje no cast, que o nosso amigo John, co-host, meu sócio, ele já perdeu 3 rins. Aí a pessoa vira assim, nossa, mas ele nasceu com 3 rins? Não, ele teve um processo com transplante, né, e não deu certo. Então, isso pela comida dele. Esses dias a gente não teve gravação, fatos reais isso, porque ele simplesmente... teve intoxicação alimentar que ele mesmo cozinhou. Então esse é o nível da comida do John. Ok? Chama nós pra janta, mano. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Eu não acredito em intoxicação alimentar, cara. Eu prefiro chamar de dieta forçada. É sentido. Porque quando você tem intoxicação alimentar, você emagrece uns 3, 4 quilos aí bem rápido. Tá, voltando ao tema. Contextualizando, então, o Fagotto definiu pra gente que a palavra gourmet, raiz, era ideia de pessoas. Não era atribuída a serviços ou comida. É a pessoa que gosta de harmonização, que gosta de produtos de qualidade, que tem o cuidado de escolher os produtos para que, sinta todos os sabores da comida. É, só que isso foi agregado no mercado para definir um nicho de explorar uma oportunidade de mercado para crescimento de uma indústria. A gente vê hoje gourmet em vários serviços e produtos. O que a gente pode citar como gourmet, hein, gente? Olha, a primeira coisa quando a gente fala gourmet que a gente lembra de cara é alimentação, é o básico, assim. Mas é uma onda que está hoje começando, como você disse, entrar em outros produtos. Por exemplo, barbearias agora, né? Surgiu todo um nicho de barbearias voltadas para o homem moderno, cheias de serviços, de comodidades, que muitos já classificam como gourmet, porque também, lógico, é mais caro. Mas assim, de cara que a gente lembra é no setor alimentício. Cara, aqui na nossa cidade, Uberlândia, eu tenho certeza, ela vai acabar em hamburgueria e barbearia. Esse é fato. Antigamente fechava um lugar, abria um Universal do Reino de Deus. Agora abre hamburgueria, barbearia, é só essas coisas gourmet. Mas é que tá, eu acho que é só uma fase do mercado. Vai abrir um monte de hamburgueria, vai fechar um monte, vai ficar as boas. Por exemplo, temakeria e japonês, não teve fase que foi assim? Cara, é um negócio que eu sempre achei absurdo, é um sorvete de peixe, cara, aquilo. Eu gosto. Eu também. Cara, aquilo me dá um nojo de ver os outros comendo, cara, porque é uma lambança, é um trem esquisito. Eu não dou conta daquilo. Olha, não. O sushi de peixe, eu confesso que eu não gosto muito. Mas aqui em Uberlândia tem um produto que eu gosto muito. O sushi de vaca. O de vaca. Também conhecido como carne de onça. É, sushi de vaca. Sushi de vaca. Chama carne de onça. Mas só fazer um comentário pra vocês. Eles, inclusive, estão fazendo os cortes de carne. Mesmo que não seja aquela vaca que foi, tipo, alimentada só com os melhores capins do norte da Baviera, estão do inferno e tal. Eles pegam uma vaca normal, criada num pasto normal, e tiram um corte diferente e chamam de qualquer coisa. Tipo, tem o bife chorizo, que é uma parte do contrafilé, que a galera tira de uma vaca normal, que já vai estar no contrafilé, porque é o corte brasileiro, e eles estão vendendo mais caro aquela porra, como se fosse, né, o ápice da coisa. E eu acho isso completamente imbecil, porque você tira todo um processo cultural brasileiro de corte bovino, que na verdade é bem merda, e você só ganha mais dinheiro em cima do produto e foda-se, sabe? Outra, uma carne, por exemplo, que antigamente era muito barata, era chuleta, né? Nossa, eu amo chuleta. Era qualquer baçougue que você ia, você comprava bem barato. Agora não, é T-bone, porque tem mais um pedacinho ali na lateral, e fica o triplo do preço. Olha, mas cara, assim, no Paraná, eu sou natural do Paraná, né? Chama de bisteca. Bisteca, sempre foi com contrafilé junto. E lá no Paraná sempre foi baratíssima a carne. Não, e é ridículo, cara. Pra você ver, aí agora só americanizaram o nome pra T-bone e é caro pra dedéu. É, um pedaço da costela é o prime rib, da costela, o contrafilé. Mas um pedaço com osso menor é o prime rib, com osso maior é o tomahawk, e aí fica caro pra caralho por causa do osso. Tipo assim, cara, é a única parte que você não vai comer e aumenta o preço. Nossa, sim. Não faz sentido nenhum. Cara, já não basta a gente alimentar mal as vacas que a gente tem aqui e usar uma vaca de péssima procedência. É bom ter o cupim, mas ela é muito... Ela não tem gordura demais introjetada, assim. Ela tem nervo onde tinha que ter gordura. A gente ainda cobra mais caro por conta dessa merda. Puta que pariu, bicho. Puta que pariu. Ah, falando em gordura, só uma curiosidade pra galera aí. A maioria das hamburguerias que fala que tem hambúrguer de picanha, cara, é porra nenhuma. É só a gordura da picanha. O resto é um blend normal. É? Uma enganação, cara. Fi, se você gosta de picanha, só fazer um comentário. Eu que fui criado. Eu fui criado na base do churrasco. Cara, se você gosta de picanha, você não vai moer a porra da picanha. Você vai comer a picanha esquentada. Você não vai deixar nem a porra da picanha cozinhar o suficiente. O correto é você pega a picanha, abrace ela levemente e solte. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza, com certeza. É outro lance que eu não entendo. Por que que o povo ama tanto a picanha, cara? Eu também cara? Não. Tem tanto corte gostoso pra caralho, velho. A fraldinha, por exemplo. Eu gosto muito mais de fraldinha do que de mas picanha. Mas a picanha eu é gourmetizada? A maciez dela, a gordura nela é mais gostosa, saca? Mas é um corte que a gente tem na América do Sul, né? Ela não é um corte muito comum fora do Brasil, assim. E o povo lá fora gosta muito também, sabe? É um corte que é macio. Mas, na real, se o cara souber fazer um contrafilé bem feito, não tiver muito nervo, eu acho que fica mais gostoso do que a picanha. Não a picanha uruguaia e tal. Como é que chama aquela churrascaria brasileira nos Estados Unidos? É Fogo de Chão? Fogo de Chão. Ela tem virou uma franquia gigantesca lá nos Estados Unidos, né? E americano paga caríssimo pra poder comer lá os nossos cortes. Mas, pessoalmente, eu acho o churrasco texano muito foda, cara. Mas o churrasco do americano médio é hambúrguer, né? Vamos combinar. Sim, mas o barbecue texano é do caralho, velho. É bom pra porra mesmo. Os cortes de carne, tipos de assados que tem no Texas, no Tennessee, Missouri, esses são fodas. Agora você vai pro rumo da Califórnia ali, aí é só salsicha e hambúrguer mesmo. Aí vai ter um filho da puta que vai abrir um restaurante Tex-Mex aqui em Uberlândia e cobrar tipo o triplo do preço por um negócio que ele comprou. Porque ali no é David. Gourmetizado, já só tem, isso. Abriu recentemente. É que nem a tal da paleta mexicana, cara. O cara pega um picolé, um frutili, chama de paleta mexicana, que até onde eu já ouvi falar, nem que existe no México. Não faz sentido nenhum ter no México. Não, é porque no México não existe paleta mexicana, porque ela é só paleta. É. É que nem o sushi daqui, que vai o sushi com creme cheese, sushi com fruta, com feijoada, sushi de pastel. Não, feijoada é loucura. Fica inventando um bocado de coisa, sabe, assim, pra chamar de sushi, entendeu? Ah, cara, eu já desisti desse lance, assim. Eu não quero mais coisas bonitas pra olhar. Eu quero coisas caóticas pra comer. Então um sushi de feijoada eu topo, cara. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza, com certeza. Cara, mas se for pra descambar pra discussão da apropriação cultural, fodeu, porque, assim, pizza que é bom pra caralho, cara, meia a meia aqui no Brasil, borda recheada, ketchup. E olha lá, em São Paulo, por exemplo, a galera abomina ketchup, né, na pizza. Sobre isso, eu vou ser sincero, eu sou muito, muito radical. Se eu paguei essa porra, eu boto o que eu quiser, meu irmão. Pô, John, se eu quiser jogar neste momento eu te amo com o meu cérebro, com o meu coração e o meu bumbum, eu concordo com você. Não, é aquela velha discussão do bolacha, biscoito. Cara, foda-se. Não, sobre isso eu tenho um pronunciamento. Essa briga bolacha e biscoito não existe. A Anvisa já decretou, é a mesma merda. Exato, é a mesma coisa. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza, com certeza. Tem um negócio chamado crepioca. Crepioca. Nossa, velho. O nome é ridículo. O nome já me dá vontade de, tipo, morrer. Cochurros. Não, mas, cara, isso pra mim não faz parte da gourmetização. Isso pra mim já é escrotização da gourmetização. Não, mas vem cá, peraí, cara. Mas agora tocar num ponto. Isso é escrotização ou isso simplesmente é o espírito empreendedor brasileiro colocando a inovação na comida? É o brasileiro desbravando novas matas. Eu acho que a gente não saiu da antropofagia, não, cara. Acho que a antropofagia lá da galera da década de 60 ainda tá aí. O problema é como a gente lida com ela, sacou? Porra, crepioca, cochurros, isso é uma abominação antinatural, amigo. Isso aí, cara, isso aí tá errado. Eu sou ateu, mas francamente, se eu fosse cristão, eu ia falar, isso aí não é de Deus. Cara, acho que depende. Cara, porque se você olhar, por exemplo, cochurros, beleza, ok, tem dois produtos ali e tal. Agora, tem algumas coisas que são muita enganação, cara, que me dá, puta, cara, dá muita raiva. Por exemplo, a porra da coxinha de brigadeiro. Uma vez eu comprei pra ver de qual, é só a porra do brigadeiro, cara. Não tem nem formato de coxinha direito, aquela merda, recheada com morango. E assim, cara, fala, brigadeiro, cacete, sabe? Não precisa disso. Até onde a mudança do nome e essa gourmetização agrega valor ao produto ou serviço. Mas isso aí vem lá da porra do Steve Jobs, que ele falava assim, eu trouxe um novo empreendimento da Apple que eu vou chamar de iPad. Oh, iPad! Sim, e digo mais, ele já vem com iReboco. Oh, iReboco! Mudou o nome da porra só pra poder vender mais caro, bicho. Isso aí não vem só do Brasil, não. Isso é uma tendência mundial. Galera, cara, põe um nome diferente e foda-se seu bolso. A gente tem um Steven Jobs brasileiro da culinária. Esse cara chama Ricardo e ele é dono de uma pizzaria chamada Pizzaria Bate-Papo. Nossa, não, mas... Não, nossa, porra. Esse cara é um gênio. Ele é um gênio, cara. Ele é lindo. Ele já fez pizza de bananeira. Ele fez pizza de Dolly. Eu já surfou com a pizza. Cacete, ele tem pizza de feijoada, pizza de PF. O quê? Mas ele é gourmand, ele não é gourmet. Ele é gênio. Ele é um gênio. Ele devia estar na Disney como aqueles criadores lá, como chama? Os Dreamineers, não? Ele fez uma pizza pra vegetarianos de frango. O frango fica vivo no meio da pizza. What? Ah, que bom. Como é que é? Pizza de frango. Vai o que é da pizza? Mesmo. Frango, ovo e queijo? Não, vai uma pizza vegetariana normal com frango. Só que o frango tá vivo no meio da pizza. Vai um frango pra você abraçar. Enquanto você tá comendo a pizza, você tá fazendo um carinho no bichinho. Meu Deus. Aê, Monty Python! Aê, Monty Python! Chupa essa manga, filha da puta! Cara, aí, ó. Eu vejo o seguinte, cara, no Brasil a gente tem um processo de gourmetização, hoje tem, mas de um outro lado, cara, aliado a esse processo, a gente tem um processo de inovação, um processo de experimentação que é muito lindo, cara. É nego não tem limite, o povo simplesmente tenta de tudo, e nesse tentar vai aparecendo muita coisa boa, bicho. Quem diria, por exemplo, que a gente ia gostar de comer um açaí com leitinho, com granola, com tanta coisa, se um filho da mãe não tivesse tentado isso um dia, entendeu? Cara, eu tenho certeza que o primeiro cara que comeu um ovo na vida era brasileiro, bicho. Ele olhou pra galinha e falou, eu vou comer isso que tá saindo do cu dessa ave aí, ó. Ele virou pro outro e ainda fez uma aposta. Eu duvido que você come aquele negócio que tá saindo do cu daquele bicho. Ah, pois é. E a gente tem hoje o quê? Ovo, entendeu? Oh, dois filhos de Francisco tá aí pra não deixar a gente mentir, né, galera? Não entendi a referência. É porque é um filme sobre o Miros Mar e o Elson, que vocês devem conhecer melhor como Zezé de Camargo e Luciano. E aí o pai dele falava assim, não, pra vocês cantar, vocês têm que tomar esse ovo aqui, ó, natural, direto na garganta, e não gofa não, se eu bato, senão eu bato vocês com cinta. Aí ele mandava dois ovão no Miros Mar e no... Antes era o irmão dos meninos que, né, vivia falecer, infelizmente. Pera lá. Repete isso aí, só que de um pouco, uma forma um pouco mais técnica, porque isso aí ficou meio pedófilo. Ah, tá. Então, só falando. Peraí. Você quer uma forma mais técnica? Eu vou mutar aqui. O pai do Miros Mar e do Elson, né? Conhecidos como Zezé de Camargo e Luciano, ele pegava dois ovócitos, que eu acho que esse é o nome correto do ovo, né? Que são galinha. Ovos de galinha, do animal chamado galos domésticos, né? Pegava esse ovo, quebrava e pegava o conteúdo e mandava goela adentro dos filhos dele, assim, tipo, você quer cantar, filho de uma puta? Toma isso aqui, ó, você vai cantar. E os caras cantaram bem, ganharam bem. Era uma grana. Isso endossa a sua tese de que o primeiro cara que comeu um ovo era brasileiro. Considerando tanto que os dois cantam fino, eu acho que o pai se enganou e botou o ovo dos dois pra eles comer, viu? Colocou o ovo pelo lugar errado. Ai, meu Deus. Bota, então vocês falam da questão da tapioca, velho. Cara, quer ver outra coisa que gourmetizaram hoje? E que até certo ponto é bom, mas tem hora que enche o saco, o tal do churros, cara. Churros era tão simplesinho antigamente, velho. Cara, o churros nem tinha furo no meio antigamente. Era só uma massa frita que você apertava num molho que eles te davam de doce de leite. Não, eu sempre comi churros desse jeito, recheado. Eu também, cara, metia doce de leite no meio. A primeira vez que eu vi esse trem de churros recheado, eu achei muito louco, saca? Falei, caralho, fizeram um buraco, que gênio, sabe? Mas eu gosto dessa aromatização do churros. O churros antigamente parecia bolinho de chuva, sabe? Não, então você comia o churros do Chaves mesmo. É, tipo churros. A gourmetização do churros é massa. Foda é o preço, velho. Tá caro pra caralho essa merda, filho. É porque é chocolate belga e doce de leite argentino. Cara, tá tão absurdo Porque esses tempos atrás tinha uma promoção no Groupon, você comprava 4 churros e ganhava uma pizza. Uau. Você comprava a pizza e ganhava o churros, né? Quase isso, mais fácil. É, trocou de tanto que foi gourmetizada a coisa. Aí vem o processo de esculhambalização brasileiro e faz o quê? Pizza com borda de churros. Essa eu não vi não, eu vi com borda de coxinha. Tem a com churros, com coxinha. A que eu mais gosto é a com enroladinho de salsicha. É, essa é boa, é legal pra caramba mesmo. Agora já tem a pizza com recheio de borda. Por sinal, é da pizza bate-papo também. Pizza com recheio de borda é sensacional, é a borda de pizza. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza, com certeza. E o cupcake, hein? Cupcake. Era, antigamente era o famoso bolinho, hoje temos cupcake. Por sinal, hoje eu recebi um pedido na minha empresa pra fazer embalagens pra brownies. O cara quer uma embalagem de pano com fitas douradas. E com a logo dele toda estilizada. Pra vender brownie. Que bolinho. Possivelmente é batizado com alguma coisa ilegal. Brownie especial. Ah. Cara, o cupcake eu não implico tanto com ele. Tem um bolinho, vem bonitinho. Eu reconheço que tem um trabalho artesanal ali e tal. Mas o naked cake, aí vai pra puta que pariu, velho. Peraí, esse eu nem conheço. Que porra é essa? Você não conhece o naked cake? É basicamente uma torta que tiram a cobertura. E chama de naked cake. É um bolo caro pra caralho. Deixa eu explicar o que é. É um bolo. É normalmente um bolo branco, um pão de ló, alguma coisa assim. E ele não é... Ele é pelado mesmo. Porque aí você põe o bolo, ele tem um recheio, aí só que você não passa cobertura. Ele normalmente é enfeitado cheio de frutas em cima e tal. Eu tô vendo umas fotos aqui no Google. Que merda, isso é uma preguiça de terminar o negócio, cara. Não. Na minha terra tem outro nome. É um bolo de mentiras. Cara, é menos bolo e o cara quer me vender mais caro? Não, ele é menos cobertura. Extremamente mais caro. Se você vier pro meu rumo com o termo naked cake, que seja no mínimo uma mulher saindo de dentro do bolo cantando Happy Birthday to you, saca? É isso que você quer no naked, no cake é, naked. É, porra, um bolo sem cobertura? Ou pelo menos o Marcello Mastroianni, né? Se bem que não, ele ia ser um zumbi. Melhor ainda. Medo. Cara, vocês têm umas fantasias estranhas. Não é, eu também acho. Chocada. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza, com certeza. É, cachorro quente gourmet também existe. Alguém já comeu? Eu nunca comi cachorro quente gourmet, gente. Eu não posso dizer que é gourmet, porque os cachorros quentes que eu comi desse tipo foram lá em Curitiba, num restaurante alemão. Então não é gourmet. Daquele jeito mesmo, era uma salsicha num pão, igual é servido lá na Alemanha. Uhum. Mas se fosse vendido aqui na minha cidade, seria gourmet e valeria 10 vezes mais caro do que lá. Aqui o Belão já comiu pro seguinte. Eu já comi um cachorro quente desse, só que ele tinha bacon enrolado na salsicha, tinha um queijo lá que eu não lembro o nome. Eu sei até onde você comeu. Eu também, é uma delícia, viu? Não fala mal desse cachorro quente. É não. Bom mesmo. Food truck. Não, era muito bom, cara. Mas só fazer um comentário aqui, bicho. Bacon enrolado na salsicha não chama gourmet, não, chama bom senso. Bom senso. Parabéns, palmas pro Daniel, porque... Agora, em compensação, se tem essa gourmetização do cachorro-quente, tem o processo de esculhambalização também, que é assim, o cara quer fazer o cachorro-quente que vai levar purê de batata, estrogonofe, vai levar arroz, feijão, aí leva salada. Não, o purê de batata você ainda releva, porque tem estados que é tradicional o purê de batata. Não gosto de purê no cachorro-quente. É São Paulo. Mas São Paulo, se não tiver purê de batata, não é cachorro-quente. Tudo bem, você é uma coisa. Aqui em Uberlândia, eu lembro que teve uma época, pra mim sempre foi o melhor tipo de cachorro-quente, que era o cachorro-quente de porta de boate ou de festas, que era um carrinho, uhum. O cara te dava o pão, enfiava a salsicha dentro e você escolhia o recheio que você queria. Você saía tacando aquela coisa nojenta, depois, bêbado de madrugada. Você fazia um negócio de 1 quilo por R$5 e um refrigerante. Não, aqui em Uberlândia tem o dogão do Mustafá, que você escolhe inclusive a salsicha. Galera que não come carne... É, eu acho muito bacana, tem um amigo meu, um dos meus melhores amigos, ele é vegetariano e ele tenta ser vegano quando dá. Aí tem salsicha de brócolis, salsicha de milho, salsicha de um monte de trem. Eu falei, isso aí é uma enganação do caralho. Eu fui comer o trem, é mó gostoso, bicho. Uma dogão do Mustafá. Tá, mas grande diferença. Ele tá comendo a mesma salsicha que a gente come. A diferença é que não tem. A diferença é que não tem, tipo, junta de animal, né? Véi, tu acha que não? Eu espero que não. A dele é feita com milho de verdade. A nossa é feita com a celulose do milho dele. Bota fé. Não, mas tipo, o legal de lá é que tem um negócio que chama purê de mandioquejo. Estrogonofe de mandioquejo. Que é, nossa, tipo, um trem mó maluco. E o preço é barato, bicho. Tipo, não é gourmet, é um trem totalmente diferente. O cara não põe a palavra do gourmet no nome. Inclusive, o nome é Dogão do Mustafá, bicho. Não, isso aí não é gourmet, não. Isso aí é podrão, velho. Podrão é inovação. Podrão, cara. Podrão e inovação é barato, bicho. Você escolhe o recheio e tal. Galera, não tem bom senso de enrolar bacon na salsicha, né? Ó, mas ainda assim é muito bom. Onde eu trampava, a gente fazia um dog do caralho, cara. Infelizmente, o lugar fechou, mas... Boa puxada, Faguto. É, você trabalhava numa charcutaria, é isso, né? Charcutaria. Charcutaria, tá. Então, Charcutaria. Tá, ok. Explica pra gente. Lugar interessante. É, parece interessante. É, explica. Nangara? É, isso. Ele trabalhava lá. Ó, bicho. Porra. Fechou? Fechou. Fechou, porra, infelizmente. É, eu imaginei que ia fechar, não ia durar muito, mas eu queria muito ter ido. Eu também. É, então tá, Faguto, você trabalhava lá, como que era? Era gourmet? O que que é a proposta? E era gourmet ou não? Então, Angara era uma charcutaria. Pra quem não sabe, a charcutaria, eu vou resumir aqui de forma muito crua, até porque, assim, eu não tenho tanta profundidade no assunto, eu trabalhei lá, mas eu não produzia tudo. Charcutaria... basicamente é para conservar as carnes e tal, através de ou cura, ou defumação, esse tipo de coisa, sabe? Então lá a gente fazia a carne curada, a gente fazia carne defumada, toda a nossa produção era artesanal, a gente fazia as linguiças lá e tal, fazia a nossa mostarda e etc. Os embutidos, né, que eles chamam. É, os embutidos, a gente fazia salame, salaminho... bacon, a gente fazia o nosso bacon lá. Então, assim, a proposta nunca foi ser gourmet, porque, assim, cara, uma coisa que nunca vai ser gourmet na vida é salsicha e linguiça, graças ao bom Odin. Uhum. Então, assim, era só uma culinária sem frescura, sabe? O nosso hot dog era uma linguiça que a galera escolhia do cardápio, com umas fatias violentas do bacon que a gente fazia, mostarda, queijo gratinado, é isso aí, saca? Não era gourmet. E o picles, cara? É, porra. E o picles. Cara, legal você falar isso de que não era a proposta de ser gourmet, porque eu de fora sempre tive vontade de ir lá, e muitas vezes eu deixei de ir porque eu achava assim, é caro, é gourmet, eu não vou ter grana pra, nesse dia pra ir lá. Porque, tipo, pela página, a gente passava a imagem de ser algo muito diferente, sabe? Não gourmet, mas diferente demais. E como é diferente, a gente meio que associa já algo gourmet. Cara, era bem diferente da proposta geral aqui de Berlândia, sabe? Não tem outro lugar igual tinha lá. Só que não era essa questão de gourmet lá, cara, era um preço bem acessível. Se você fosse lá pra beber cerveja artesanal e tal, e curtir com a galera, você ia gastar um pouco mais. Se fosse só pra rangar, cara, você gastava 40, 50 conto e saía, assim, explodindo de comer. Porque o hot dog, ele era grande, enchia, cara. Eu comia uns 5 horas, tipo, 6 e meia da tarde, mais ou menos, que era a hora que eu descansava depois, tipo, antes de começar o trampo. E eu não comia mais nada depois. E ele era 19 conto, né, sabe? Completo, tipo assim, era muito bom. E a gente, e todo mundo que perguntava que ia lá e tal, ah, mas qual que é o produto mais gourmet que vocês têm no cardápio? A gente sempre falou, cara, a gente não é gourmet. Não tem nada de gourmet no cardápio aqui. Aí, perdi a oportunidade, cara. Cara, eu boto fé que vai reabrir, tomara, né, esperamos. Mas a proposta lá era só uma gastronomia sem frescura, cara. A gente já fez o barbecue texano, que é um evento. A gente fez os brisket, fez costelinha defumada. E sempre foi muito massa, a ambientação de lá era muito massa, sabe? Não é porque eu trabalhei, não, mas é porque era um local realmente muito foda. É, Humberto é um cara muito massa mesmo, bicho. Beijo, Humberto. Eu acompanhava só por fora, pela page do Facebook e tudo, e achava muito da hora. Então, em resumo, o Faguto ganhava dinheiro vendendo a salsicha dele. Isso. Não, eu ganhava dinheiro vendendo a salsicha do Humberto. Uau! Desculpa, eu não tô... Não deu pra evitar. Quinta série veio aqui com força, gente. Desculpa. A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Nunca. Ainda bem. Vocês estavam todo mundo quietinho, tudo sério, falando de linguiça, salsicha, e eu aqui me coçando pra falar, né? E não pode ver a linguiça na boca dos outros, né? Não é, nossa senhora. Ver uma linguiça já fica doida. Nossa, é até induzido, cara. Porque quando eu comecei a trabalhar lá, era muito quinta série. Que eu ia montar as tábuas, né? A galera pedia, pra quem não sabe. Fazia o pedido e eu montava numa tábua e mandava pra mesa. Cara, no começo, inconscientemente, eu fazia tanta coisa em formato falho. Sim. Incrível, cara. Eu olhava e falei, porra, tá tudo com formato de pinto, velho. Como é que eu vou mudar isso aqui? Essa daqui é a glande, esse daqui é o canal da uretra. Você vai receber uma explosão de sabor na sua boca. Eita. Não, eu rachava os bicos, cara. Porque, por exemplo, a pessoa pediu uma porção de picles que vem, tipo, naquela forminha de empada. E aí eu colocava a salsicha reta na frente, sabe? Complicado. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Tá, e nessa linha de comida, se a gente pegar o food truck, o food truck, ele foi gourmetizado ou não? Sim, foi, totalmente. Foi, mas já tá um esquema que tá mudando. No mesmo evento onde você vê food truck gourmet, você tá vendo os food trucks muito bem feitos também, assim, são bem bonitos, mas que não são gourmetizados, que não tem aquela proposta babaca. Eu acho que em Uberlândia o nome certo é fila truck. Você vai em qualquer evento de food truck, a galera não sabe lidar com ficha e organizar pedido. Dá muita raiva. Tem uma ideia que eu tô vendo alguns food trucks adotando, que eu acho fantástica, que é completamente disruptiva, que é os caras adotando o food truck em ponto fixo. Ele aluga um espaço e coloca o food truck lá dentro, sabe? Filho da puta, isso é lanchonete! É lanchonete, infeliz! Eu nunca vi o meu pai tão bravo quanto o dia que ele viu um food truck enfiado dentro de um shopping, cara. Ah, como assim, velho? Ele pegou um food truck e estacionou no dentro do shopping, na área de alimentação ali, da praça de alimentação. Nossa. O meu pai espumou pela boca de raiva daquele negócio. Falou, cara, como é que pode? Cara, mas não faz sentido. A ideia do food truck ser a porra de um carro é pra você poder andar pela cidade, o cacete. Uhum. Pois é, mas aí alguns food trucks agora estão fazendo isso. Mas sabe por quê? Prefeitura da cidade. A prefeitura da cidade tá dificultando muito o trampo deles, porque estão tendo que ter lugar fixo pra evento ou um lugar fixo pra estacionar os food trucks. Tem associação de food trucks em Uberlândia. Eu trabalho na TV daqui, nenhuma TV daqui, e a gente olha muito isso com frequência. Então você vê que tem uma associação da galera que mexe com food truck. Então a ideia de organizar evento é pra ter uma renda fixa, mas... Aí, é uma coisa que eu penso muito. As pessoas pararam de ocupar os espaços públicos, porque os espaços públicos viraram espaços privados. E a ideia do food truck, que no início era, olha, nós vamos ocupar o espaço público para ter comida quando e onde você quiser, ela foi se perdendo porque começou a perder imposto para o município. Só que a galera paga imposto para o município. Pois é, só não paga o IPTU, né, no caso. Mas o resto é tudo igual. Gente, Uberlândia deixou de colher IPTU de um monte empresa por anos para poder ter empresa aqui, para movimentar a economia. Mas o que mais movimenta a economia no geral de uma cidade são os pequenos comércios. Quando você faz isso, você acaba com o pequeno comércio, você acaba com aquele cara que não só consome dentro da cidade, como ele também movimenta a economia num geral. O cara recebe dinheiro, vai lá, pega, sei lá, milho de um comércio local, sabe? Compra queijo de uma queijaria local. Você acaba matando isso. Então, assim... Cara, pessoalmente, eu gostei muito da ideia do food truck. Eu não tô com mais saco pra tá saindo pra boate à noite, pra barzinho ficar até de madrugada. E os food trucks deram a oportunidade de ter bandas de graça pra gente. Uhum. Eles se reúnem, tem evento, tem banda, tem comida. Você leva, se você não quiser pagar caro numa cerveja artesanal no rango, você pode levar seu cooler e interagir com gente de tudo quanto é tipo, conhecer gente nova. Pra mim, foi uma coisa ótima a entrada dos food trucks aqui na cidade. O preço, às vezes, não é tão acessível, mas o evento em si é muito legal. Mas a ideia do esquema não é assim. A ideia do food truck não seria oferecer um produto artesanal, pode ser até gourmet, mas ele que tem um valor menor, porque não teria o espaço, a ambientalização. Aqui em Uberlândia, pelo menos os lugares que eu vejo, os valores de, por exemplo, um sanduíche artesanal de um food truck é o mesmo de uma hamburgueria. Então, qual dos dois está gourmetizado e qual dos dois não? Eu penso assim, porque o food truck ele acaba pedindo mais caro porque ele não tem um ponto fixo. Então a venda dele vai ser menor durante a semana. Tá, não sei, posso estar errado nisso, mas como ele tem que estar sempre achando lugares com o maior número de pessoas para poder vender, ele nunca vai ter uma clientela tão fixa quanto uma pessoa que tem o ponto dele, né? Entendi. Mas é, eu acho que sai um pouco da premissa, né? Não sei. É, eu acho que a ideia do food truck é massa, é ser barato justamente por não ter gasto com local e tal. Então, assim, a partir do momento que isso fica o mesmo preço de uma hamburgueria, cara, que vai te oferecer um espaço, vai até uma questão higiênica, tipo, sendo um pouquinho, se for olhar sendo um pouquinho chato, cara, um food truck não vai ser tão higiênico quanto uma cozinha, tipo, bem montada, obviamente. Então, assim, você cobrar o mesmo preço é um pouco destoante, sabe? Concordo. E assim, o food truck, ele tinha uma proposta, me corrija se eu estiver errado, mas ele tinha uma proposta de oferecer uma alimentação diferenciada, não era assim? Não é só comida, a questão do sabor. É questão, assim, além de só uma alimentação, não ser uma alimentação de massa, talvez uma coisa mais saudável, entendeu? Não, não aquela produção em massa, sabe? De como é que fala? Um junk food, por exemplo. Mas, assim, uma coisa de maior qualidade, com maior cuidado, feita artesanalmente. E eu já não sei hoje se essa proposta ainda é atendida. Cara, eu acho que food truck é o seguinte. Era comida rápida, feita na hora e de preço acessível. Tipo, tem um filme muito bom que mostra exatamente isso. A ideia do food truck. O filme chama Chef. Ele é de 2014. Nossa, sensacional. Maravilhoso. Eu amo esse filme, cara. É um cozinheiro, um chefe de cozinha que fale, fica sem grana total, e ele pega o resto que ele tem, investe num food truck, e ele viaja o país vendendo o rango dele. Tem a história dele com o filho dele e tal, mas a ideia do food truck tá ali, que é a pessoa não parar num lugar, ele tá sempre indo atrás do cliente, não o cliente atrás dele. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome, que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Agora, buscando um pouco, puxando a linha fitness, esses restaurantes fitness gourmetizaram de alguma forma a comida saudável ou não? Ah, cara, eu só como com gordura trans, então assim, não sei muito bem. Tô zoando. Eu acho que o problema de fitness, de comida fitness, é o seguinte, a galera tem uma onda assim, ah, é a onda da chia, então tudo vai ter chia. A onda da semente de girassol, então tudo vai ter semente de girassol. Tal coisa é boa pra emagrecer, então aumenta o preço e bota na comida. Isso é uma completa imbecilidade, assim, sabe? Que aumenta o preço das coisas e acaba que a comida não tem muito sabor. Você tem comida de baixa caloria, porque, com todo o perdão, meus queridos ouvintes, o que emagrece é consumir menos caloria. O que emagrece com qualidade é consumir com menos caloria e as coisas certas. Eu não sei onde que é, mas tem uma loja especializada agora aqui no Brasil só em saladas. Só vende salada. 30 pau uma salada César, cara. Tipo, pra quê? Com 30 conto você compra uma feira inteira, velho. É, isso é verdade. Isso é verdade. Você chega na xepa, você come de tudo. E a linha do açaí, hein? O açaí, ele gourmetizou e a gente não percebeu? Ou não? Não sei. Eu não sei. Eu acho que ele popularizou, na verdade. Eu posso estar errado, mas eu acho que ele popularizou. Porque em todo canto agora você acha uma lanchonete de açaí, são preços mais baratos, acessíveis, assim, a população tá consumindo, que é uma beleza isso aí. Eu sou da ideia de que se açaí fosse bom, não precisava de enfiar tanta coisa nele. Ah, não vem não. Ô, bicho, eu já comi o açaí de Belém do Pará, do caralho, muito gostoso, não tem nada a ver com o que a gente come. Lá eles comem o açaí com coisa salgada. Mas mesmo que seja diferente lá, essa história, ah, porque bota um monte de coisa no açaí. Então ninguém gosta de feijão, porra. Então ninguém gosta de leite, ninguém gosta de carne, velho. Não, mas é que tá, por exemplo, o feijão a gente coloca no arroz e tudo mais. Só que lá eles também fazem assim. Eles colocam, eles substituem, por exemplo, o feijão pelo arroz. Pelo açaí, desculpa. É, peixe, açaí e farofa. É muito gostoso, tipo, o problema é que a gente... É igual comer feijão. Feijão fora do Brasil, muitos lugares comem feijão doce, sabe? Então, uma coisa que é comida muito com açaí lá e que eu adoro, cara, chama farinha de puba. Nossa, é bom com força. É muito gostoso. Você fala pra... Se você falar como é feita a farinha de puba, ninguém come, cara. É bem nojento. Mas, tipo, eu não acho que açaí seja gourmet. Eu tenho tentado gourmetizar em algum momento. Só popularizou mesmo. Eu acho que açaí fugiu da gourmetização, cara. Não acho que seja gourmet, não. Porra, até tropeiro entrou na gourmetização e açaí não entrou. Eu queria dar os parabéns pra açaí. Parabéns, açaí, você se salvou. Apesar de que o açaí ele foi gourmetizado no Japão, né? Foi? Por quê? Foi, eles tentaram, eles roubaram, até rolou o processo do Brasil contra o Japão, porque eles tinham patenteado o açaí como uma planta nativa japonesa. Nossa! E lá um vidrinho de açaí brasileiro hoje é caríssimo, assim, o cara paga, se você compra um corneto, né, aquele sorvete, uhum, você vai pagar lá, sei lá, R$3. Seria o equivalente a você pagar R$16 um potinho equivalente a um corneto. Isso só corrobora com a minha teoria de que existe otaku de cultura brasileira no Japão. Galera com camisa de vereador grava temporada de Faustão, saca? Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Saindo da comida, porque a gente falou muito de comida ao longo do cast inteiro, a questão de gourmetização de serviço, é a questão de salão de beleza, ou barbearia que o John puxou antes. Que ódio, aí, cara, gente? Que ódio. Eu tenho barba e cabelo grande, então eu tô sempre indo. Eu no começo eu testei várias barbearias. Paguei caro em várias delas. E eu cheguei à conclusão, cara, que o carinha que da rua de casa, que cobra 20 conto, presta o mesmo serviço do cara que vai me cobrar R$100. A única diferença é que ele não vai estar usando um terno e não vai ficar me bajulando, me oferecendo uma cerveja artesanal. Cara, eu sou do seguinte sentido. Eu corto cabelo com a mesma pessoa. Se ela me oferecer um bom serviço, eu corto com ela. Pra eu fazer cabelo e barba, eu pago 50 conto e é muita grana. Mas pra eu cortar meu cabelo, só meu cabelo é 25, eu acho isso maravilhoso. Teve um dia, eu fui numa barbearia famosa aqui em Uberlândia. Cara pra caramba, tem vende a cerveja artesanal feita por ele. Só que me esqueceram de me contar que o cara era o Sweeney Todd, velho. Eu tô lá, tomando minha cerveja, sentei na cadeira, fui fazer a barba, o cara me pega na navalha, amola ela lá, pá. Hora que ele passa no meu rosto, mas dá um talho. Eu sou hemofílico, não paro de sangrar facilmente. Foi, tipo, um dia e meio sangrando a minha cara. E pagando R$120 pra isso. Nunca mais. Nossa, meu Deus. Nossa senhora. O cara ainda te cobrou mesmo tirando um talho? Me cobrou, ué. Porque eu tomei a cervejinha dele e ele prestou o serviço, o atendimento e colocou a porra de um band-aid. Tipo, só me fodi nesse dia. Band-aid caro do caralho. Band-aid artesanal. Oh, eu vou te falar uma coisa. Se tem band-aid no salão do cara, não entra lá dentro. Justo. Ele não confia no próprio trabalho. Cara, eu tenho barba desde os 13 anos de idade e eu faço barba desde os 13 anos de idade, bicho. Eu já cortei a minha cara de todas as formas possíveis e eu não tenho coordenação motora, mas pra fazer a barba eu tenho porque eu cortei. Se eu pago pra um cara cortar a minha barba, o mínimo de decência que ele tem que ter na vida é cortá-la direito, sabe? Eu não vou pagar 50 conto pro cara meter. Que pena. Eu acabei de tirar 3 litros de sangue do seu corpo e você agora é um cavaleiro do Zodíaco. Pois cara, é. Eu nem tento, cara, isso, mas assim, eu já fui uma vez, há muitos anos, na barbearia pro cara fazer, né? Minha barba já é rala, já é desgraçada. Eu mandei pro cara fazer a barba, resultado, sai todo cortado. Então eu nem tento mais, meu filho. Eu não sou mais, entenda, eu não sou mais produtor de sangue, eu sou consumidor. Cara, tem uma barbearia aqui em Uberlândia que tem a frente dela é toda de vidro, assim, pra você ver quem tá lá dentro sendo bem tratado e servido. Aí, esses tempos atrás, eu tava passando na porta dessa barbearia, vem o barbeiro, vem com terno, com colete, gravata borboleta, todo elegante, com a bandeja, com a cerveja numa taça e uma toalha quente na outra mão. Ele vai, embrulha o rosto do cara na toalha quente, não sei o quê, e o cara toma cervejinha logo depois, e ele passa um creme no rosto do cara, todo um processo, ele fica dando voltas em volta daquela cadeirinha, todo elegante. A única coisa que eu consigo imaginar é que puta babaca tá pagando caro nisso, velho. Ah, sei lá, ó, o negócio que eu tenho muito comigo, às vezes o Fagoto vai concordar. É, eu vou num restaurante foda, eu peço o prato mais simples. Se o cara conseguir me servir bem com um prato mais simples, ele vai conseguir me servir bem com um prato mais elaborado. Então, com barbearia eu tenho muito isso. Eu vou na mesma barbearia perto da UFO, da Universidade Federal daqui de Uberlândia, já tem uns bons meses já, tem bastante tempo. E os caras, ó, eu quero um corte assim, não, esse aqui é o mais simples e tal, vou cortar. Ficou maravilhoso. E eu vou no mesmo cara, no Breno, inclusive. Vou dar uma de Milton Neves agora. Ô, beijo pro Breno aí, ó, da barbearia Londo. Porque o cara fez o corte simples e falou, tá bom? Tá bom, e pronto, acabou, sabe? Se o cara sabe trabalhar, ele não precisa me oferecer um trailer com a Ivete Sangalo em cima enquanto ele corta o meu cabelo, saca? Cara, eu... desculpa a sociedade, porque eu só falo de comida, porque é a única merda que eu sei fazer na vida, mas eu vou concordar com o Daniel. Porque, por exemplo, tem um restaurante aqui em Uberlândia, chama La Nona Trattoria, alguma coisa assim, que o cozinheiro é o Horácio, que é um italiano, velho, ignorante. Cara, é sensacional o que o cara faz. E assim, você vai lá, pede o prato mais simples. Mano, imagina um brócolis e uma batata. É brócolis e batata, mas, velho, o cara faz tão bem que, assim, é isso, cara. O cara, tipo, ele mostra a competência dele com o simples. Então, você tem confiança no cara, sabe? É isso. Tá, então ele seria gourmet, porque na definição mais raiz que a gente falou no começo, que seria saber harmonizar bem as coisas. Então, esse cara é gourmet. É, o Horácio, ele é gourmet. Tem o chefe Alan também aqui, que é um chinês. Ele faz um pato, velho, fenomenal também. E, não, tipo, é um cubículo o lugar onde ele atende. Uhum. Os pratos são baratos, não são caros. São muito... Ele, pra você ter uma ideia, o chefe Alan já trabalhou pra o Roberto Justo, foi cozinheiro dele. Um monte de gente famosa. E hoje ele mora aqui em Uberlândia, tem um restaurantezinho dele lá. Atende o pessoal, tudo de primeira linha. Só que não tem propaganda nenhuma sobre aquilo, não tem preço alto. E é gourmet. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza, com certeza. Cara, voltando à questão da barbearia, a última que eu fui aqui em Uberlândia, uma aqui na Segismundo, não vou nem dizer o nome da infeliz, que eu não lembro. Eu fui lá, cara, eu me arrependo de não ter tirado uma foto depois que eu saí de lá. Que vocês iam ver, o cara, eu acho que ele tentou fazer um abacaxi mutante na minha cabeça. Eu não sei que desgraça que ele fez no meu cabelo, cara. Que eu cheguei em casa, eu olhei pro cabelo, eu fiquei com ódio do cabelo, o cabelo ficou com ódio de mim. E uma barbearia tira como gourmetizada. Eu acabei de não fazer. Eu simplesmente me retei, peguei minha máquina e meti a máquina no cabelo, entendeu? Porque da desgraça que o cara fez na minha cabeça, bicho. Vai fazer um ano que eu tô com o mesmo barbeiro. O legal dele é que é o seguinte: eu chego lá e falo, ó, quero fazer só o bigode hoje. Ok, R$30. Aí no outro dia eu chego e falo, quero fazer o bigode e a barba. Ele, ok, R$30. Eu falo, quero fazer o cabelo, o bigode e a barba. Ele, ok, R$30. É sempre R$30, velho. É um barbeiro desse aí, vale a pena manter, cara. E ele não erra, cara. Do jeito que eu peço, ele faz. Ele inventa. Ótimo, é assim que eu quero. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza, com certeza. Vou colocar numa mesma... mesmo pacote aqui, questão de padarias, cafeterias ou lanchonetes gourmetizadas. E aí, gente? Aqui em Minas, a gente chama de quitanda, o lugar que vende essas miudezas, né? Sequilhos, né? Pão de queijos, etc, diferenciados. Mas tem a ideia de cafeteria, padaria ou mesmo lanchonete gourmetizada. E sim, vale a pena? Qual é que é? Quanto mais velha e mais gorda a tia que faz a sua quitanda, melhor ela vai ser. Vocês me perdoem. Se você passar na frente do lugar e tiver escrito secos e molhados, entra, compra lá, que é bom. É velho, é sem educação, é sujo, mas é gostoso. Porque onde tem escrito seco e molhado é porque é, tipo, antes dos anos 80, anos 70. Ninguém mais usa secos e molhados. Não, hoje é... delicatesse. Não, se tiver delicatesse ou pão de queijaria, quitanderia, você joga sal na frente assim, aí você pega o saleiro que você tinha, joga com a mão direita sobre o ombro esquerdo, fala assim, Odin abençoa, porque não vale a pena entrar. Aqui tem uma brigadeiria. Eu fico pensando como é que um lugar se sustenta vendendo brigadeiro, só brigadeiro. E a maconha é legalizada ainda aqui, cara, pra justificar. Véi, e aí que tá, véi. Quando o cara realmente tem um produto bom, Thiago, o cara se sustenta. Lá na Bahia, entre a cidade de Ilhéus e a cidade de Itacaré, se eu não me engano, acho que dá uns 100 e poucos quilômetros. 100 quilômetros as duas. Mais ou menos no meio das duas cidades, entre as duas cidades, numa pista que é um deserto desgraçado, tem um cara que sobrevive de coxinha. Ele só vende coxinha, não vende mais nada, certo? Agora, se tu chegar lá, cara, é como se fosse um restaurante gigante, sabe? É uma casa grande, enorme. Deve dar pra atender, sei lá, 150 pessoas de uma vez, não sei estimar, mas muita gente. Mano, essa porcaria, cara, esse cara ganha dinheiro demais, velho. O povo sai, vai andar 200 quilômetros, bicho. sai de outras cidades pra ir lá comer uma maldita coxinha. Eu já fui, velho. Nunca mais eu consegui comer coxinha direito na minha vida. Eu sei o que você sente por causa de um negócio chamado empadão goiano. Nossa senhora. Tem um empadão goiano perto de Goiânia, cara, que o povo viaja assim, atravessa Minas pra Goiás pra comer lá. É uma coisa de outro mundo, aquele. Você não acha igual, cara. Não tem jeito. É só lá que vende aquele empadão goiano daquele jeito. Mas eu acho que isso entra numa fábula massa, que é o seguinte. Tem uma história que todo mundo gosta de falar, tal, até vários coachings e não sei o que gostam de falar do cara que ele tem uma alfaiataria, que é um cubículo em Nova York, que ele só atende os caras fodão, e ele ganha dinheiro com isso e faz terno pra todo mundo e nunca falta serviço pra ele. Ele faz aquilo, o avô dele fez, o bisavô dele fez, o ancestral da puta que pariu dele fez, saca? Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Tá, vamos puxar aqui, voltando ao tema, vamos puxar essa questão da gourmetização. É, se a gente for pensar que antigamente, o quê? 10 anos atrás, não existia nada disso de gourmetização. O que vocês acham que mudou? E vocês acham que, de alguma forma, as crianças que estão hoje em dia, adolescentes que estão formando hoje, muda a percepção deles ter essa gourmetização existente a todo lado, a todas as coisas? Sabe o que eu penso? Que a gourmetização veio pela necessidade de exclusividade que as pessoas têm. Uhum. A pessoa, antigamente, a Cavaleira fazia isso, a marca Cavaleira. 100 peças de uma camiseta. E aquilo lá era disputado porque eram 100 peças de camiseta. A pessoa se sentia especial por aquilo. Os restaurantes começaram com a mesma coisa. Fazia um prato diferenciado com um preço mais alto pra você ir lá e se sentir especial. Entendi. Uma edição limitada, digamos assim. Isso. Eu acho que isso tem espaço no mercado. Vai continuar muito tempo. Porque, assim, a não ser que a gente venha a ter uma crise econômica muito pior do que essa, que mesmo na crise de hoje as pessoas ainda acabam procurando essa exclusividade, mas assim, cara, isso é uma coisa que veio pra ficar no mercado, entendeu? O mercado é feito de nichos. Como o Thiago falou, o cara, ele quer se sentir especial, quer se sentir parte de um clubinho. Se a gente olhar, por exemplo, hoje, produto nerd, até produto nerd gourmetizou. Uhum. Eu lembro da época que a gente comprava a camiseta Jovem Nerd, R$19,90, R$20,90, muito caro. Mas em compensação, a gente não tinha a variedade que tem hoje, né? Pois é, hoje a gente tem variedade, só que hoje a gente já tem produtos nerds. Gourmet, por exemplo, aqui no Brasil, eu vejo o produto lá dos Jovem Nerd, são os produtos gourmet do Brasil, são bons, tem qualidade, tem, mas o preço está muito acima da média dos outros produtos dos semelhantes do mercado, sabe? Então a gente tem exemplos hoje já, em quase tudo que é mercado tem alguém fazendo isso, alguém surgindo com uma ideia nova, dando um nome novo, tentando agregar algum valor para poder aumentar o preço, o valor agregado daquilo para poder aumentar o preço do produto. Eu vejo que a nossa sociedade brasileira cresceu no sentido de classe, assim. As pessoas que eram da classe C e D ou E e D, elas viram um surgimento de coisas novas que elas acostumaram a consumir e elas querem continuar a consumir coisas que teoricamente são da classe superior, assim, financeiramente eu acho isso uma merda, todo mundo sabe minha vertente ideológica. Mas assim, a gente chegou nesse ponto, então vai pagar mais caro por uma coisa que teoricamente é de valor para poder manter essa ideia de que a classe subiu, sabe? De que eu não sou mais uma pessoa que não consome, eu sou uma pessoa que consome. Talvez porque classe média no Brasil começou a consumir coisas de melhor qualidade, mesmo quando voltou para ser uma classe média baixa. Então assim, a ideia de gourmet é essa. Eu vou consumir alguma coisa de uma classe superior à minha porque eu posso, sabe? Algo que contribuiu muito para isso foram as redes sociais. A pessoa, ela quer se sentir especial o tempo todo, aí ela quer consumir um produto exclusivo e ela quer fazer questão que alguém saiba que ela está fazendo aquilo. Aí ela vai lá num restaurante caro e tira a foto do prato dela. Nesse processo, a outra pessoa vê e não quer se sentir diminuta perto daquele outro e vai tentar fazer a mesma coisa. Vira uma guerra invisível ali, sabe? Tá, uma coisa que, assim, me deixa nervoso, cara. Me dá ódio no coração. Eu ver a pessoa parar pra tirar 2 horas de foto. Quando ela faz isso com o prato dela, não me incomoda tanto. O problema é quando eu quero comer e a pessoa quer que eu pare pra tirar foto. Velho, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Eu não acho ruim você tirar uma foto do seu prato, que é um momento ali, você lembrar daquela refeição e tal, é legal. Agora, fazer isso pra disputar ego, pra mostrar que você é mais do que alguém que tá num lugar que é super exclusivo da Rádio Society, aí eu já acho babaca. Uhum. E é o que mais tem. Então teve a gourmetização também das fotos no Instagram e Facebook. Ah, eu posto foto das comidas que eu faço mesmo. Eu gosto de postar foto no Facebook que é pra passar raiva na galera. Tô contigo, Faguto, é nóis, tô contigo. Mas aí, ó, eu tô mentindo quanto a isso? Não é verdade? Quando a gente não quer mostrar pra outra pessoa que a gente fez alguma coisa, que a gente comeu alguma coisa, pra de certa forma a gente se sentir especial sobre aquilo. Claro! Isso não é ruim, não tô dizendo que é ruim. Não. Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Mas voltando ao Instagram lá, ô Marina. Ah, sim. Você vai pelas hashtags. Você consegue diferenciar bem quando a pessoa ela tira uma foto pra ela e quando ela tira uma foto pros outros pelas hashtags. A pessoa, quando tira uma foto pra ela, coloca coisas bem simples, assim, tipo, rango de domingo, eu que fiz, coisinhas bobas. Assim. Quando é pros outros, ela enche de termo inglês, francês, alemão, com o nome do prato em português, com o nome do prato em francês e com o nome do restaurante do chefe. Vira uma coisa de dois parágrafos, assim, só de hashtag. Parece tese de doutorado, né? Só contar uma história pra vocês que eu acho que vocês vão gostar. Eu tô fazendo um teste, eu faço jornalismo e tal, mexo com comunicação, você estuda essa bagaça. Aí eu só faço prato gordo, faço torresmo, eu faço rabada, eu faço lombo esfaqueado, eu faço uns três assim. O que que eu comecei a fazer? Todo prato gordo, eu comecei a colocar a hashtag Projeto Verão, pra ver de qual que é. O que que aconteceu? Um monte de personal trainer, nutricionista, academia, começou a curtir minha foto, saca? E a minha tese é de que as pessoas não querem saber da foto, as pessoas querem saber do que tá rolando ali no momento, e as hashtags às vezes têm mais importância, sacou? Sai prato bonito que não alimenta ninguém pra cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza! É, agora aqui, vamos chegar pro finalzinho da discussão, que a gente tá aqui. A gourmetização ajuda na inovação, conclusões, né? Então chegou a hora da revisão. Eu acho que ajuda. Ela ajuda porque ela força o empreendedor a pensar fora da caixa. Ela força o empreendedor a pensar como fazer para aumentar o valor agregado do seu produto, do seu serviço. Então, eu vejo que, assim, a gourmetização até certo ponto ela é positiva. Muitos empreendedores, mesmo sem a competência, tentam gourmetizar seus produtos e acabam gerando bizarrices. Mas no meio desse mar de bizarrices, é que acontece a inovação. É quase um processo de seleção natural, onde um monte de mutações de produtos são criadas, mas no fim das contas, só aquelas que forem mais adaptadas ao mercado é que vão sobreviver. E isso é uma coisa boa para o mercado e para o consumidor. Porque o pessoal perde o medo de inovar, sabe? Perde a vergonha que... Antigamente havia até uma certa vergonha de fazer isso. Hoje não, o brasileiro perdeu a vergonha completamente. Se o cara pensar que ele pode pegar uma pizza, juntar com churros, fazer um girocóptero disso, ele faz pizza duas vezes. Ah, por sinal, a pizzaria Bate-Papo fez a pizza fim de jet spinner. Ah, eu... Só um adendo que eu esqueci de fazer no começo. Sigam a página Comidas Feias, cara. É fenomenal. Muito boa. Só fazer um comentário. É que, tipo, não só eles tentam te vender o produto e a experiência, como eles também tentam te vender uma libertação mental. No seguinte sentido, você compra uma coisa que é eco-friendly, sustentável, etc. É o que o Zizek fala que eles te vendem. Não só o produto, como eles te aliviam a culpa de estar consumindo uma coisa mais cara quando você poderia consumir uma coisa mais barata. E isso, dentro do meu ponto de vista, não só, tipo, o ápice do capitalismo, dessa ideia de empreendedorismo que a gente tem, esse capitalismo tardio, como também é uma forma de mostrar que as pessoas podem vender coisas com outros valores incluídos. Então você não está comprando a pizza, você está comprando uma experiência, você está comprando o produto, você está comprando aquela ideia de que você está fortalecendo o comércio local, entendeu? Então, assim, tem todo um processo que às vezes é muito mais... cheio de nuances do que realmente uma compra e venda, assim, ganho de dinheiro e perda de dinheiro. Fora a gama de possibilidade que abre, né? Antes, tipo, 10 anos atrás, você ia sair pra comer com a sua família, você tinha certos locais ou caros ou baratos. Mas eram poucos. Hoje, você quer sair, você fica até confuso. Que às vezes você prefere pedir em casa a comida, porque é tanta opção que você não sabe pra onde ir mais. Isso eu acho foda, eu acho ótimo, sabe? Você poder escolher um rango hoje que, 10 anos atrás, você não tinha nem hipótese de ter na sua cidade. Essa abertura é interessante. Cara, eu vou só discordar um pouco do José Naldo aqui na questão da inovação, porque, como novamente falando várias bostas, só falo de comida, eu acho que a gourmetização da comida não necessariamente tá ligada à inovação, cara, porque a tentativa de gourmetizar, muitas vezes, é só pra agregar valor financeiro, monetário, produto e não necessariamente na qualidade. Porque, por exemplo, se me dá um produto que tem uma matéria-prima boa, de qualidade, ou tem uma produção diferente, ou que dá um suporte ao comércio local, aos produtores locais e tal, eu aceito, sabe? Pra mim, ok. Mas a partir do momento que o produto não tem nada de diferente e é só gourmet no nome pra ficar mais caro, e eu acho que isso acontece demais, é um oportunismo muito grande, cara. Então eu acho que não ajuda. Porque, assim, um dos valores que eu peguei lá da Angara com o Humberto é que, assim, ele era um cara muito honesto, cara. Ele não mentia em nada, sabe? Se alguém... Já chegaram pra gente lá pra pedir pra a gente fazer o picles pra uma hamburgueria aqui de Uberlândia. O Humberto deu a receita pros caras, sabe? Porque, tipo assim, ele realmente era um cara muito honesto. Eu não menti nada do cardápio, então eu levo alguns valores comigo. Então eu acho muito justo que o produto que você tá oferecendo, cara, seja descrição, tipo, descritivo de acordo com o que ele é realmente, sabe? Eu tô embolando aqui, mas acho que deu pra entender a ideia, sabe? Compreendo. Vender um produto de acordo com o que você tá falando, que tá vendendo, sabe? Não só colocando um gourmet no nome pra parecer que é uma coisa inovadora, entendeu? Cara, isso aí que você falou agora, é assim, eu não trabalho na área de alimentação, mas a gente tem uma empresa de estamparia, de camiseta. É algo que meu pai sempre falou, cara, se o seu concorrente vir aqui e pedir a fórmula disso, dá, não tem problema. Que o seu serviço bem feito, o seu produto não pode ser... ficar sendo comparado o tempo todo com o do outro. Você tem que apresentar a qualidade pra atrair o cliente e ponto. O resto já não é contigo mais. É, com certeza, Thiago. A gente, assim, no mundo de TI, né? É, o pessoal toda hora aparece alguém com uma ideia nova, inovadora, disruptiva, pra criar uma empresa. Aí você pergunta o que é, o cara fala assim, ah, eu não posso falar. Mano, a gente tem um ditado nesse mundo, entendeu? Se a tua ideia é tão fácil ao ponto de alguém poder copiar só porque você contou, então tua ideia já tá quebrada, bicho. Se o seu serviço que você oferece ou qualquer um pode copiar, então vão copiar, cara. Então o teu diferencial tem que estar em cima do quê? Não é só do produto, é do serviço que você oferece, que você faz. Esse diferencial é que tem que ser de tal que ninguém é capaz de copiar. Pois é, por isso que eu digo assim, aqui pode vir concorrente aqui falar com a gente, perguntar o que a gente faz, como a gente faz, que não é problema, porque a gente já tem todo um processo de fabricação, que é ter o melhor equipamento, tem funcionários treinados, tem o programa para atender o cliente, o cronograma para atender o cliente, isso tudo já está agregado no serviço. Não é só porque eu falei como que eu vou imprimir um papel digital que o cara vai saber prestar o mesmo serviço que eu. Isso funciona para qualquer área. Sai prato bonito que não alimenta ninguém para cliente morto de fome que vai sair daqui e pedir uma pizza com certeza. Por último, pra gente fechar a discussão de gourmetização, e qual seria o próximo passo? Acabando a gourmetização, que veio como onda, um pico, o mercado ia puxar o quê? A dolinização da comida. Podernização. Podernização. A era da escrotidão da comida. Fih, você vai imprimir a sua comida numa impressora 3D. Já existe, velho. Você tá ligado que já existe essa porra? Já, caralho. Impressora 3D, botou umas leveduras aí, você vai imprimir o que você quiser. Eu acho que esse é o ponto, é a gente chegar no ponto que a gente possa fazer a comida que a gente quiser de forma fácil. Cara, só de eu não ter que sair de casa pra caçar minha comida, tá ótimo. Já é bem gourmet, né? É, cara. Eu fiquei deslumbrado a primeira vez que eu peguei um aplicativo e não precisei nem de ligar pra pedir minha comida, sabe? Eu só fui lá, escolhi o que eu queria, apertei ok de ter o número do cartão de crédito e o negócio chegou na minha casa. Eu falei chupa Neandertal, saca? Ou vou dizer que eu acho que é o próximo ponto, cara. cara. Culinária baseada em insetos. Nossa. Cara, meu pai falou isso comigo recentemente. Faz total sentido. A gente precisa de proteína, cara. Com esse tanto de gente no mundo que tá tendo, velho. Gado não vai dar, cara. Gado vai virar artigo de luxo, velho. Uma hora a gente vai ter que pegar umas baratas e moer pra comer, cara. Então, isso, historicamente, já é provado que é funcional. A China, quando passou por séculos atrás de dificuldades, queimaram todas as colheitas, os animais morreram. O que, que sobrou? Sobrou insetos. Por isso que os chineses comem muito inseto, porque nessa época passaram muita fome e eles tiveram que comer o que tinha na frente. E, cara, pra que o preconceito, velho? Você pega ali um escorpiãozinho, cara, é praticamente um camarão do deserto, velho. Olha, eu já comi grilo com chocolate, é gostoso, não é ruim, cara. E já comi coró de coco, que é aquele vermezinho que fica dentro do coco. Ah, esse eu queria comer. Eu queria comer tanajura, mas minha mãe nunca deixou. Ah, tanajura também já comi, já. Farofa de tanajura, é muito gostoso. Ah, nunca comi não, mas eu como, cara. Eu como cada porcaria. Falou que tem uma bunda grande, é contigo mesmo, né, cara? Não precisa ser bunda grande, não. Senta que lá vem a história. Meus amores, a gente chegou mais um final do Mileniados e agora a gente vai fazer a leitura de e-mails e recadinhos do cast passado. É nossa sessão de Senta que lá vem história. Eu sou @ Marina S. Ribeiro, você pode me achar no Twitter, conversar comigo, mandar mensagem. Eu tô aqui com @ Vudu Reverso e vocês sempre podem mandar mensagens pra gente no @ Mileniados, que a gente tá lá, a gente responde, a gente conversa, a gente adora interagir com vocês. Vamos ver no site, Vudu, quem está aqui, quem conversou com a gente? Vamos lá, Marina. Nosso último episódio foi o episódio Aquele com a Roupa de Baixo, número 4. Nosso episódio sobre o Lingerie Day. Foi um episódio muito bacana. A gente discutiu não só o próprio evento do Lingerie Day, mas algumas questões importantes sobre superexposição de imagens, sobre feminismo, machismo e muitas coisas legais. Galera, quem não escutou realmente vai escutar. É um episódio tanto sério, mas sempre divertido, certo? E hoje nós temos aqui alguns convidados de sempre. Né? Nós temos uma mensagem aqui. A primeira, Marina, manda bala aí. Nosso amigo Garcia. O Garcia falou pra gente aqui: olá, Millennialcasters. Eu acho que ele gostou desse nome e a gente também pode continuar falando isso aí. Ele fala aqui sobre o episódio. As gerações atuais têm outra relação com a imagem e outra com a privacidade. Snapchat surgiu e viralizou justamente para isso. As pessoas querem ser vistas antes notadas. Likes são uma forma de quantificar a sua notoriedade. Foto de biquíni, 300 likes. Foto de biquíni, 500 likes. Pra quem quer notoriedade, basta atender aos pedidos da audiência. Quanto ao jogo da mulher, basta lembrar que, até hoje, é difícil para que uma delas tomar um sorvete na rua. Sério, um número X de mulheres não consegue tomar um picolé e andar sozinha se refrescando com uma sobremesa gelada num dia de calor. Ótima discussão, parabéns pelo tema. Que tal um episódio sobre saúde, como vocês, millennials, lidam com a saúde nessa época? Abraço, sucesso. Aqui, eu vou comentar dois pontos desse comentário. Realmente, eu, às vezes, penso duas vezes em pegar um picolé, um sorvete de casquinha andando na rua ou onde eu vou passar, pra evitar não por nada, mas pra evitar constrangimento a mim, porque o comentários que são feitos são bem degradantes. E aí então, e a outra parte que eu queria falar, que o Garcia, eu acho que ele invadiu o nosso sistema de armazenamento de pautas, porque realmente o episódio sobre saúde já tá sendo elaborado. Certo. E assim, Marina, sobre o primeiro ponto que você falou, meninos, não mexe com uma mulherada na rua. Mulherada não gosta disso, tá? Elas vivem reclamando disso. É muito, muito feio, cara. É horrível. As gurias, é horrível, velho. As gurias não gostam, elas sentem medo, elas se sentem agredidas, se sentem constrangidas. Você só tá fazendo papel de babaca. Não mexa com mulher na rua. Ficar soltando epicil, e gostoso, falando obscenidades, isso é coisa de babaca, meu irmão. Vamos lá, Marina. Continue aí, John. Então, segundo comentário, hein? Nosso segundo comentário aqui é do nosso amigo Marcelo de Matos, que eu já sei quem é, que é o nosso amigo Guaxa, do Saikesh e do Missangas. Ele botou aqui, boa sorte, Facers. Olha, já tem outro nome, Facers. Né? Não sei de onde ele tirou isso, mas tudo bem. Então, gente, eu vi ontem no carro, mais um episódio excelente. Eu tinha 1 milhão de coisas pra comentar, mas esqueci. Guaxa, lembra aí, meu irmão? Você sabe que a gente aprecia muito o seu feedback. PS, Vudu Reverso, aceita seu apelido. Cara, mas eu aceitei esse apelido. Se eu consigo aceitar o meu nome, que é Josinaldo, cara, qualquer outra coisa pra mim eu aceito. E só um detalhe, né? O Guaxa sendo professor, que coisa feia. É aquela máxima de que vou prestar atenção aqui na aula e não vou anotar, não. Na hora da prova eu lembro. E aí ele não anotou e na hora de comentar o podcast do coleguinha não lembrou, né? Não, mas vamos relevar que ele estava dirigindo, né, Marcos? Ia ficar... Realmente não ia dar muito certo se ele resolvesse anotar enquanto dirige. Tá, né? Okay. Queremos nosso amigo Guaxa vivo. Mau aluno, mas vivo. E aí aqui, o último comentário no site, porque vocês não comentam no site, acho que a gente pode pensar em tirar essa leitura de e-mail, de recado, John. Não tem muita conversa com o público. Mas aqui, o último foi o Miguel, que ele comentou aqui, que ele colocou, gente, que episódio massa. Acho que na minha timeline do Twitter é muito de boa, porque esse lingerie day passou batido. Nem sabia que existia esse dia, e muito menos sobre a origem do mesmo. Um fato que concordo e que foi comentado brevemente no episódio foi o fato de que a encheção de saco normalmente vem de pessoas que... 1. Não tem nada a ver com o movimento. 2. Não pesquisou sobre a motivação real do movimento e formou opinião baseando-se somente naquela mensagem do WhatsApp ou num post do Facebook. Ou 3. Só quer o seu bem, entre aspas. Alguns exemplos desse tipo de pessoa são aquela tia que só encontramos no aniversário da nossa avó, o colega de trabalho que lê portais de fake news, e aquela senhora da aula de Pilates. É bem isso mesmo, Miguel. Tipo, acho que muitas pessoas que falam sobre o Lingerie Day ou qualquer coisa de questão de exposição de imagem, vazar fotos, é muitas pessoas que não querem saber, só estão simplesmente falando, né? É isso, né, John? Então é isso, Marina. Acho que nós concluímos mais esse episódio, né, dessa semana. E muito em breve nós voltaremos com um episódio especial pra quem gosta de uma lourinha. Bom, não é o caso, porque eu sou ruiva, então. Mas eu gosto de ruiva também. Você gosta de uma lourinha também? Que quem não gosta, né? Até eu que não posso, gosto. Exatamente. Ah, mas deixa isso aí pros próximos. Beijo, gente. Comentem, sigam, dão retorno pra gente, que é isso que faz a gente continuar aqui. Um abraço, mileniados, e vemos vocês em breve. Até mais.